Portal do Arrocha. Yeah. Vem que vem que vem que vem. Arrocha, mamãe. Quando escuto paredão, não é brincadeira. Essa novinha é bumbum de batedeira. Quando escuto paredão, não é brincadeira. Essa novinha é bumbum de batedeira. Bum bum bum bum bum bum bum. É bumbum de batedeira. Bum bum bum bum bum bum bum. É bumbum de batedeira. Bum bum bum bum bum bum bum. É bumbum de batedeira. Bum bum bum bum bum bum bum. É bumbum de batedeira. Bum. Todo mundo vai, vai, vai, vai. Bum bum bum bum bum bum bum. É bumbum de batedeira. Bum bum bum bum bum bum bum. É bumbum de batedeira. Bum bum bum bum bum. Quando escuto paredão, não é brincadeira. Essa novinha é bumbum de batedeira. Bum bum bum bum bum bum bum. É bumbum de batedeira. Bum bum bum bum bum bum bum. Bumbum de batedeira. Bum bum bum bum bum bum bum. É bumbum de batedeira. Que bumbum gostoso, Miro. Bum bum bum bum bum bum bum bum. É bumbum de batedeira. Bum bum bum bum bum bum bum. Delícia. Bum bum bum bum. Atenção novinhas, coloca a mãozinha no paredão. Coloca. Alô, Patrick. Vem, vem, vem, vem, que delícia. Um, dois. Ah, todo mundo vai embora. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. É bumbum de batedeira. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. É bumbum de batedeira. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. É bumbum de batedeira. Bum, bum, bum. Joga a mãozinha, mamãe, vai, vai, vai, vai. Deixa comigo, vem a negona. E vem no bum de batedeira. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. É bumbum de batedeira. Bum, bum.